Ficheiro 43, página 387. Ian esperou que as vozes se dissipassem por completo e permaneceu imóvel mais uns minutos até me soltar o braço. O Gerard prometeu, murmurou-lhe Jamie. Sim, mas o Kyle não, respondeu Ian. Os dois retrocederam em direção à claridade. Segui-os devagar, sem saber muito bem o que sentia. Entretanto, Ian reparou no que eu tinha nas mãos. A louça vai ter de esperar, decidiu ele. Vamos dar-lhes a oportunidade de se porem ao largo e a seguir saímos daqui. Pensei em perguntar-lhe por que estava tão sujo, mas se calhar ele recusava-se a responder, tal como Jamie. Virei-me para fitar o túnel que desembocava nos dois fluxos de água, envolvida em conjeturas, e ouvi-o a soltar uma interjeição de fúria. Assustei-me e virei-me na direção dele, percebendo então o que o enfurecia. Ian tinha acabado de reparar na minha cara. Ele estendeu a mão, como se fosse erguer o meu queixo, mas deixou-a cair ao ver-me estremecer. Isso deixa-me doente, afirmou, com a voz a parecer de facto a de alguém agoniado. E o pior de tudo é saber que se eu não tivesse ficado, podia ser eu a fazê-lo. Abanei a cabeça para ele. Ian, isto não é nada. Não estou de acordo com isso, resmungou por entre dentes. Depois voltou-se para Jamie. Se calhar devias ir para a escola. O melhor era as coisas voltarem à normalidade, tão depressa quanto possível. Jamie gemeu. Hoje a Sharon vai parecer um pesadelo. Ian exibiu um largo sorriso. Está na altura de te sacrificares pela equipa, miúdo. Não queria estar na tua pele. Jamie suspirou e deu um pontapé no chão. Toma conta da Noah. Fica descansado. Jamie afastou-se a arrastar os pés e a lançar-nos olhadelas frequentes até desaparecer por outro túnel. Vá, passa-me isso, disse Ian tirando uma bacia das mãos, antes de eu ter tempo de reagir. Não pesa muito, protestei. Ele voltou a fazer um largo sorriso. Sinto-me um imbecil ao ver-me aqui de mãos vazias e tu a carregares com isso. Interpreta-o como um gesto de delicadeza. Anda, vamos descontrair para um sítio discreto, até o perigo passar. As palavras dele desorientaram-me e seguiu em silêncio. Como é que um gesto de galanteria se aplicava a mim? Ian dirigiu-se para o campo de milho, metendo-se no interior e seguindo pela parte inferior do sulco entre as espigas de milho. Eu fui atrás dele, até ele parar, algures, no meio da sementeira, colocando a louça de lado, estendendo-se na terra. Bom, isto é de facto um sítio discreto, comentei, enquanto me instalava no chão, ao lado dele, cruzando as pernas. Mas não devíamos estar a trabalhar? Noah, tu trabalhas demais. És a única que nunca tira um dia de folga. Isso permite-me estar ocupada, murmurei. Olhei para Ian com curiosidade. A luz dos espelhos projetava sombras duplas através das espigas que se entrecruzavam sobre ele como listas de zebras. Tinha o rosto pálido, extenuado, debaixo das listas e da sujidade. Estás com ar de quem andou a trabalhar. Ele franziu os olhos. Mas agora estou a descansar. O Jamie não me quer contar o que está a acontecer, murmurei. Não, e eu também não. Ian suspirou. De qualquer maneira, não se trata de nada que te interesse. Olhei para o chão, absorta, observando a terra acastanhada e vermelha escura e sentindo o estômago a revolver-se. Não conseguia pensar em nada pior que ficar na ignorância, mas talvez isso se devesse à falta de imaginação. Não me parece nada justo, declarou Ian após um momento de silêncio, tendo em conta que não te vou responder, mas importavas-te que perguntasse uma coisa? Encarei aquela distração com agrado. Pergunta à vontade. Ele não falou de imediato e eu ergui a cabeça à procura do motivo da sua hesitação. Nesse momento, Ian baixara o olhar, fitando os vincos de terra que lhe cobriam as costas das mãos. Eu sei que não és mentirosa. Agora sei isso, iniciou ele calmamente. Qualquer que seja a tua resposta, vou acreditar em ti. Aguardei, enquanto ele continuava a olhar para as mãos sujas. Comecei por achar que a história do Jeb não era credível, mas ele e o Doc estão bastante convencidos. Iniciou. Depois prosseguiu. Noah, ela ainda está aí contigo? A rapariga cujo corpo tu utilizas? Aquilo já tinha deixado de ser apenas o meu segredo. Tanto Jamie como Jeb conheciam a verdade. Nem era o segredo que realmente importava. E, de qualquer maneira, confiava em Ian e sabia que ele não ia dar à língua com alguém que me quisesse matar por causa disso. Sim, confirmei. A Melanie ainda está aqui. Ele acenou com a cabeça devagar. Como é que é para ti, para ela? É frustrante para ambas. De início, dava tudo para a fazer desaparecer da maneira que se previa que acontecesse. Mas agora eu habituei-me a ela. Esbocei um sorriso retorcido. Por vezes é bom dispor de companhia. Para ela é mais difícil. Sinto-se prisioneira de diversas formas. Aqui, encerrada, no interior da minha cabeça. Mas Melanie prefere o cativeiro ao desaparecimento. Não sabia que era possível escolher. Inicialmente não. Só quando a vossa espécie descobriu o que estava a acontecer é que começaram a surgir focos de resistência. A chave parece estar aí, saber o que vai acontecer. Os humanos que foram apanhados desprevenidos não resistiram. Então, e se eu for apanhado? Avaliei a expressão feroz do seu rosto, o fogo nos seus olhos brilhantes. Duvido que desaparecesses. Mas as coisas mudaram. Agora, quando apanham humanos adultos, não os usam como hospedeiros. Há demasiados problemas. Voltei a fazer um meio sorriso. Problemas como eu. Perder a força, tornar-me solidária com a hospedeira, desviar-me. Ian meditou um pouco sobre o que ouvia, olhando de vez em quando para mim, outras vezes para as espigas de milho, outras para coisa alguma. Nesse caso, o que faziam comigo, se me apanhassem agora? Acabou por perguntar. Acho que fariam na mesma uma inserção, para tentar obter informação. Provavelmente colocavam um batedor dentro de ti. Ele estremeceu. Mas não te conservavam como um hospedeiro. Quer encontrassem ou não informação, tu eras descartado. A palavra era difícil de pronunciar. E a ideia deixava-me doente. Parecia estranho. Costumavam ser as coisas humanas que me punham assim. Só que, anteriormente, nunca tinha encarado a situação na perspectiva do corpo. Nenhum outro planeta me obrigara a fazê-lo. Um corpo que não funcionasse como devia era descartado, de uma forma rápida e indolor, por ser tão inútil como um carro avariado. Para que valia a pena mantê-lo? Havia também as condições mentais que contribuíam para tornar um corpo incapaz. Vícios perigosos, impulsos perversos, sintomas que não podiam ser curados e que tornavam o corpo arriscado para outros. Ou, obviamente, uma mente com uma vontade demasiado forte para ser apagada. Uma anomalia descoberta neste planeta. Nunca vira tão nitidamente como agora, através dos olhos de Ian, o quão abominável era tratar um espírito inconquistável como algo defeituoso. E se eles te apanharem a ti? Perguntou. Se eles se apercebessem do meu estado? Se alguém ainda andasse à minha procura? Pensei na minha batedora e estremeci, tal como ele. Extraíam-me e colocavam-me noutra hospedeira, alguém jovem e maleável, na esperança de eu conseguir voltar a ser como era. Talvez me enviassem para fora do planeta, colocando-me a salvo de más influências. Conseguias voltar a ser como eras? O meu olhar foi ao encontro do dele. Eu sou como era. Não me perdi por causa da Melanie. Mesmo na pele de um urso ou de uma flor, sentiria o que sinto agora. Eles iriam descartar-te? Não o fariam a uma alma. Não existe a pena capital para a nossa espécie, ou qualquer outra pena, para falar a verdade. O que quer que fizessem seria para me salvar. Costumava pensar que não havia necessidade de as coisas se modificarem, mas neste momento sou um testemunho contra essa teoria. Se calhar era correto que me descartassem. Eu sou uma traidora, não sou? Ian comprimiu os lábios. Eu diria antes uma expatriada. Não te viraste contra eles. Só abandonaste a sociedade deles. Ficámos de novo em silêncio. Queria convencer-me que o que ele dizia era verdade. Meditei sobre a palavra expatriada, tentando convencer-me que não era nada de pior. Ian expirou suficientemente alto para me fazer dar um salto. Quando o Doc estiver sóbrio, vamos ter com ele para te ver a cara. Inclinou-se e passou a mão sob o meu queixo. Desta vez não me retraí. Ele virou-me a cabeça de lado, a fim de examinar a ferida. Não é grave. Estou certa de que parece pior do que é. Espero que sim. Tem um aspecto horrível. Ele suspirou e depois esticou-se. Julgo que já nos escondemos tempo suficiente para o Kyle ficar pacífico e inconsciente. Queres uma ajuda na louça? Ian não permitiu que fosse lavar a louça no ribeiro, como fazia habitualmente. Insistiu em irmos para a sala de banho escura, onde poderia permanecer invisível. Lavei a louça na parte mais baixa da piscina negra, enquanto ele se libertava da sujidade herdada das suas diligências misteriosas. A seguir, ajudou-me a lavar a última tigela. Quando terminamos, voltou a escoltar-me até à cozinha, que começava a encher-se com a multidão do almoço. Agora, a ementa incluía mais comida delicada, pão branco e macio, fatias de queijo cheddar, rodelas de mortadela avermelhada e suculenta. As pessoas engoliam sofregamente estes acepipes com um ar natural, embora o desespero continuasse presente na forma como curvavam os ombros e perante a ausência de risos ou gargalhadas. Jamie aguardava-me no balcão habitual. À sua frente encontravam-se duas pilhas duplas de sandes, mas ele ainda não tinha começado a comer. Estava de braços cruzados, à espera que eu chegasse. Ian lançou um olhar de curiosidade à expressão dele, mas afastou-se para ir buscar comida, sem fazer quaisquer perguntas. Revirei os olhos face à teimosia de Jamie e dei uma dentada numa sande. Jamie atacou a sua, assim que me viu a mastigar. Ian regressou passado pouco tempo e os três ficámos em silêncio enquanto comíamos. A comida era tão deliciosa que se tornava difícil imaginar um tema de conversa ou outra coisa qualquer que não nos permitisse ter a boca cheia. Parei a seguir à segunda sande. Mas Jamie e Ian continuaram a comer até gemerem de dor. Ian parecia estar à beira de um colapso, esforçando-se por manter os olhos abertos. Volta para a escola, miúdo, disse para Jamie. Este avaliou o estado do outro. Talvez eu devesse substituir-te. Vai para a escola, disse-lhe, sem hesitações. Neste dia queria Jamie uma distância segura de mim. Vejo-te depois, está bem? Não te preocupes com nada. Claro. Uma mentira de uma só palavra não se tornava tão óbvia. Ou talvez eu estivesse novamente a ser sarcástica. Assim que Jamie se foi embora, voltei-me para o meu companheiro ensonado. Vai descansar um pouco. Eu fico bem. Vou para um sítio onde passo despercebida. Para o meio do milho ou coisa parecida. Onde dormiste na noite passada? Perguntou ele com os olhos surpreendentemente sagazes, sob as pálpebras meio fechadas. Porquê? Posso dormir nesse sítio e tu passas despercebida ao meu lado. Nesse momento falávamos entre murmúrios que mal passavam de um sussurro. Ninguém nos prestava atenção. Não podes tomar conta de mim a cada segundo. Queres apostar? Encolhi os ombros, desistindo. Regressei ao buraco onde me colocaram no princípio. Ian franziu o sobrolho. Aquilo não lhe agradava. No entanto, levantou-se e foi seguindo à minha frente pelo caminho de regresso ao corredor do armazém. A praça principal estava de novo agitada, cheia de pessoas que transitavam em redor da horta, todas de rosto grave e olhos no chão. Quando nos encontramos, sozinhos, no túnel negro, tentei chamá-lo de novo à razão. Ian, para que serve isto? O Jamie não vai ficar mais magoado se eu viver mais tempo? Na verdade, não era melhor para ele se... Não raciocines assim, Noah. Nós não somos uns animais. A tua morte não é uma inevitabilidade. Não acho que sejas um animal, disse-lhe em voz baixa. Obrigada, mas eu não o estou a dizer como acusação. Não te censurava se pensasses assim. Foi o fim do nosso diálogo. O momento em que vimos a luz, azul ténue, a refletir suavemente do outro lado da curva à nossa frente. Xiu, murmurou Ian, espera aqui. Pressionou-me o ombro gentilmente, tentando imobilizar-me no sítio onde estava. Depois começou a avançar com um andar enérgico, sem tentar disfarçar o som dos passos. Desapareceu a seguir à esquina. Jared? Ouvi-o chamar, simulando uma voz de surpresa. Senti o coração a pesar-me no peito. A sensação era mais de dor do que de medo. Eu sei que ela está contigo, respondeu Jared e ergueu a voz. Para que qualquer pessoa que estivesse entre este ponto e a praça principal pudesse ouvir. Vem cá onde quer que estejas, chamou ele, num tom duro e trucista.